lembra daquela mina bandida? Fui nela, dizia que era sua amiga. Esperta, falava o tempo todo que era melhor que você. Babaca. Acreditei, reconfesso. De todas, o teu bonde foi você que fez sucesso. E deixa aí que a prioridade é você. E deixa aí que eu tô doidinho pra te comer. E deixa aí que a prioridade é você. E deixa aí que eu tô doidinho pra te comer. E desce aí que a prioridade é você. E desce aí que eu tô doidinho pra te comer. E desce aí que a prioridade é você. E desce aí que eu tô doidinho pra te comer. Santorini Produções. Inovar é rotina. Alô, Júnior Santorini. Lembra daquela mina bandida, foi nela. Dizia que era sua amiga esperta. Falava o tempo todo que era melhor que você e eu. Babaca. Acreditei e confesso. De todos do teu bonde foi você que fez sucesso. Desce aí que a prioridade é você. E desce aí que eu tô doidinho pra te comer. E desce aí que a prioridade é você. E desce aí que eu tô doidinho pra te comer. Desce aí que a prioridade é você. E desce aí que eu tô doidinho pra te comer. E desce aí que a prioridade é você. E desce aí que eu tô doidinho pra te comer.